novo deck build dos criadores de Clank. Resultado do Prêmio Ludopedia 2018. Grok anuncia parceria com a Cronos. E o Diversão Offline São Paulo foi muito da hora. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de notícias aqui no Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e vamos aqui começando mais uma edição de muitas novidades, né? Teve Diverse Offline, teve muitas coisas da hora aí que eu vou relatar pra vocês. Mas antes, eu vou começar aqui com alguns recadinhos do Jogatina BG. Não menos importante, né? Tem que dizer aqui que temos várias pessoas maravilhosas que acreditam no Jogatina BG e apoiam a gente mês a mês na nossa campanha no PicPay. E lá o pessoal ajuda com valores a partir de R$1, que já faz muita diferença pra nós. E com valores a partir de R$15, de sorteios e algumas coisas que a gente faz aqui exclusivamente para esses assinantes, né, que apoiam com esses valores, certo? Em especial aqui o Cyber Elfo, né, que é o Franklin. Franklin, muito obrigado pelo seu apoio, você faz o Jogatina BG ser maior e melhor graças ao seu apoio, né? E se você quiser ajudar o Jogatina BG financeiramente, você pode entrar no picpay.me/jogatinabg. Além disso, você pode apoiar o Jogatina BG de forma não financeira, você pode espalhar a palavra do Jogatina BG, convidando seus amigos para curtir os vídeos, para acompanhar os podcasts. Você pode se inscrever, né, no nosso canal no YouTube, acompanhar a gente nas redes sociais, entrar nos grupos de Discord, Telegram, tudo vai estar linkado aqui na descrição. E também outra forma de você ajudar o Jogatina BG e também ajudar seu bolso é comprando jogos lá na bravojogos.com.br, a nossa loja parceira. Você pode comprar diversos anúncios e lançamentos que fizeram aí a cabeça da galera durante o final de semana do Diversão Offline. Você pode entrar na Bravo Jogos e comprar seu jogo, seu lançamento, com preço da hora no boleto, parcelando em 10 vezes sem juros no cartão de crédito e também comprando acessórios e muito mais pra você, certo? Agora um recado bem importante, que é muito importante mesmo. Eu vou tirar umas férias e também por conta que eu vou precisar ainda arrumar o PC, pode ver que essa gravação não tá sendo feita ao vivo, porque meu PC ainda não tá 100%. Tanto que a nossa cobertura do Diversão Offline e podcast saiu uma semana atrasada por conta disso. Eu não participei, infelizmente, da live do Tabula Quadrada. Até peço desculpas pra galera que ia lá pra acompanhar e eu acabei de fazendo isso. Eu já falei com o Renato, um beijo pra você, Renato, e novamente desculpas aqui ao vivo pra galera, ao vivo não, né, gravado aqui pra galera que tava lá na live do Tabula Quadrada, mas aproveita lá pra conhecer o canal do Tabula Quadrada, né, eles fazem textos, vídeos interessantes, então vamos lá, vai estar tudo linkado aqui na descrição também. Mas esse recado importante aqui é pra dizer que, primeiro, eu já anunciei no último podcast do JBG Podcast que ia entrar, ou ia encerrar atividade pra entrar outra coisa nova no lugar, ou entrar no hiato, certo? E eu também vou fazer isso com o podcast notícias, eu tava parando pra pensar, até porque eu vou me ausentar durante alguns dias por conta de assuntos pessoais e eu não vou ter como lidar com isso, né? Você pode ver que na maioria das coisas que eu tô fazendo aqui, tô gravando sozinho e tal, e por isso eu resolvi colocar um hiato, tanto nas atividades do podcast notícias, quanto podcast normal, e também lá nos boletins do Ludopedia, né? Eu vou voltar com isso em meados ali de junho, até porque eu quero trazer uma nova abordagem pra esses boletins que eu publico, mas as notícias no Telegram ainda vão estar sempre na ativa, e depois quando eu voltar eu vou fazer um resumão do que a gente perdeu de anunciar por aqui, certo? Os mais importantes. Então, eu espero a compreensão de todos aí pra vocês, né? Aliás, se você reparou, eu também não divulguei o convidado, né? Para o Ficha do Jogador desse mês, até porque realmente não tive tempo de parar com isso, até porque fui correndo atrás das peças do computador e tudo mais. E eu vou fazer isso no próximo mês, né? Então, esse mês de maio não vai ter Ficha do Jogador. Talvez nessa sexta-feira ocorra uma novidade pra vocês, mas é só um episódio piloto de uma proposta que eu quero fazer também pra iniciar, caso o resultado seja positivo no início ali de junho, certo? Mas é isso, gente. Eu espero a compreensão de todos. Não estamos acabando o Jogatina BG, até porque eu quero fazer um especial no YouTube, né, de um jogo que eu gosto bastante, tá no meu top 5, e talvez seja o único jogo top 5 que eu ainda não fiz uma relação de vídeos. Eu já fiz podcast, então fica a dica aí. Dito isso, vamos lá para as notícias do mercado nacional, do intervalo de 25 de abril a 8 de maio de 2019. A gente começa o mercado nacional, claro, com muita festividade, porque o Diversão Offline foi um evento muito da hora. Como eu havia anunciado, o evento foi bombástico, né? Você pode ver a cobertura em vídeo e podcast que eu fiz, certo? Ele teve os ingressos esgotados, né? Até sabendo pelo podcast lá do fim de jogo lá, que a Devir não conseguiu a tempo entrar e participar do evento, mas a próxima edição provavelmente vai ser maior pela estrutura que eles estão prometendo, eles, né? No caso, a organização do evento tá prometendo pra próxima edição. E com isso, a gente só tem que festejar, né? que a gente viu, como eu disse nos vídeos, e vou até replicar aqui, a gente viu o resultado do crescimento do mercado nesse evento, certo? Muitas editoras trazendo muitos anúncios e tudo mais, que eu vou listar aqui daqui a pouco pra vocês, né? O que foi anunciado, o que foi lançado na feira, mas ainda assim a gente viu um sucesso de público. O evento não foi somente voltado pra board games, teve muito conteúdo de RPG, teve conteúdo pra parte de protótipos de board games, então o evento foi bem completo. Como eu disse na cobertura em vídeo, né? Era tanta coisa pra fazer que eu resolvi parar de gravar, porque senão eu ia passar apenas gravando e não aproveitando o evento. Até consegui fazer umas gravações e tal, mas o evento em si tinha muita coisa pra fazer que provavelmente você não ia fazer nada no final das contas, né? Tanta coisa, tantos jogos pra testar, tanta gente pra conversar. Aliás, fica o agradecimento a todos que acompanham o Jogatina BG, pelo carinho que eu recebi de vocês lá, muita gente legal, né? O pessoal que acompanhou também a palestra que eu participei, agradeço de coração, apesar do meu nervosismo. Dito isso, vamos passar as informações interessantes aqui, né? Já que é o mercado, tá crescendo e tudo mais. Muitos anúncios foram feitos lá no Diversion Offline. Eu vou listar por editores aqui, dizendo o que foi anunciado, o que foi lançado na feira. Começando pela MeepleBR Jogos, né? Que anunciou o Cidades Submersas e o Pre-History, que foi a novidade, grande novidade da editora. A Galápagos, ela tava bombando, inclusive o maior anúncio da feira foi o Gloomhaven, né? Além disso, o Victoria Mastermind, o Camel Up 2ª edição, Fury of Dracula, The Grizzled Armistice Edition, o Blackout Hong Kong, o Zombicide Invader, Gen 7, a Crossroads Game, o Ex Libri, foi um dos jogos que eu joguei lá, o Blue Moon City, o Gravity Superstar, o Hold On, The Trouble Life of Billy Kerr, o Santorini, que já tá nas lojas, já tá na Bravo Jogos pra você comprar, por exemplo, o Took, o Arena The Contest e o Bad Bones. E o que foi lançado oficialmente lá foi o Rake Holt, do Uwe Rosenberg, e o Azul Vitrais de Sintra, né? Então, esses aqui foram os jogos anunciados e lançados pela Galápagos. Pela Conclave foi anunciado o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. Inclusive, ela tá rolando o Kickstarter nesse momento do jogo lá fora. Pra você trazer a versão Deluxe, você pode apoiar e a Conclave vai entregar no Brasil, né? E outro grande anúncio da editora no evento foi o Western Legends, né? Que é um jogo de sandbox, tematizado em Velho Oeste, que vai ser trazido pela editora no futuro. E o que foi lançado lá foi o Fair Tile, né? Um jogo bem bonitinho, cara. Muito da hora. A Geeks and Arcs, ela lançou, né? Ela fez um relançamento do Por Favor Não Corte Minha Cabeça e o lançamento oficial que foi do Unreal Estate. A Grok, ela anunciou o Anachrony, o Crypt, o Fuji, o Magna Storm e ela lançou no evento o Cartographos, né? Um conto de roleplayer, o Escape Tales O Despertar, o Waka no caso, o Cortex Challenge e o Vast, As Cavernas de Cristal. E além disso, ela anunciou uma parceria relacionada a Cronos Games, né? A Cronos, ela vai fazer essa parceria e a gente vai ver muitos bons frutos aí no futuro, né? A Cronos, ela tinha uma parceria legal, por exemplo, com a TMG e algumas editoras lá de fora. Isso pode ser bem legal porque mostra como que o resultado da Grok Games já foi pra mim muito positivo, né? A gente viu o pessoal trabalhando com muitas coisas da hora. A Paper Games, ela anunciou muita coisa também. Ela anunciou o Santo Domingo, ela anunciou Oh My Goods, Revolta em Longsdale, o Planet, que é um jogo bem bonitinho, a série Undo, que é um jogo de escape room, né? Só que você não precisa rasgar carta, nem usar aplicativo. Bandido, o Max Tack, o Sherlock Express e Walk the Plank. E o que foi lançado na feira foi o Quem Foi, da linha Pocket, e o Hanabi, né? Da linha Pocket já havia sido lançado nas semanas anteriores o Clan e também o Brave Hats pela Paper Games. A Dijon, ela lançou, olha só, isso foi bem inacreditável. Na verdade, foi acreditável porque eles mandaram muito bem. Ela lançou na feira o Herói de San Vilano, que recentemente anunciei que tava rolando do financiamento coletivo e já lançaram com um mês de antecedência. Então, parabéns aí, Dijon Jogos, pelo trabalho incrível. A Redbox lançou o Tsukiji, né? Que foi um conturbado, mas o jogo é bem da hora. Parabéns ao Leandro Pires, joguei lá, foi bem legal. A Bucaneiros, ela anunciou o Fórum Trajano, que é um jogo do Stefan Feld, muito, muito aguardado por muita gente. E a Calamity, ela tá expandindo cada vez mais a sua influência com a Queen Games e anunciou 3 novos jogos, né? O Copenhague, que eu anunciei recentemente, o Skylands e o Bastille. Também o Marihara, eu acho Marihara, uma coisa assim, nesse sentido também, que foi anunciado pela Calamity. E durante a feira, né, teve muitas atividades na questão do auditório. Inclusive, lá teve o resultado do prêmio Ludopedia, né? Que eu convoquei vocês aqui e, novamente, eu deixo o agradecimento a todos que fez a gente ir pra final em 2 categorias. Cara, muito obrigado mesmo de coração. Sem vocês a gente não é nada. Então, agradeço aí a confiança e o voto de vocês, né? Bom, vamos lá pro resultado. Começando pelo jogo infantil de design nacional. Quem ganhou foi o Crop Rotation, o Bug Plague, do Eduardo Guerra, pela Legião Jogos. Agora é lançado pela Geeks and Arcs. Foi uma escolha tanto do público quanto dos jurados. Na categoria de âmbito geral de jogo infantil, quem ganhou tanto no público e dos jurados foi o Hino Hero da Conclave Editora. O jogo Família de design nacional, quem levou foi o Footboard e quem ganhou no voto dos jurados foi o Abstratos da Ludens Spirits, né? Lembrando, o Footboard, ele é um jogo do Zé Roberto e o Abstratos, né, que da Ludus Spirits. É um jogo do Thelma Lobel, do Albert Bettilini e do Alberto Duvivier. Na categoria de jogo família, no âmbito geral, quem levou foi o Azul. E na categoria de jogo expert de design nacional, tanto o público quanto os jurados selecionaram Grace. No jogo expert, o voto do público ficou para Five Tribes. E os jurados escolheram para jogos expert o Projeto Gaia. Eu votei nele, cara. Eu participei como jurado, então foi muito legal. Na questão do RPG, né, também teve muita coisa. Então, de design nacional, quem levou foi o Império de Jade, da Jambô Editora. No âmbito geral de RPG, quem levou foi o Shadowrun, a quinta edição, pela New Order Editora. O suplemento de RPG de design nacional foi Old Dragon, a Relíquia do Vale do Trovão, da Redbox. E suplemento de RPG, no âmbito geral, quem levou foi o Pathfinder RPG, Guia de Campanha do Mar Interior. Nas categorias de mídia, quem levou o prêmio do audiovisual foi o Covil dos Jogos. Na categoria de audiovisual infantil foi Brincando com a Tia Flá. Na categoria da mídia escrita foi o Kaká, do EA Tem Jogo. E na categoria de podcast, quem levou foi o Nordcast, do Covil dos Jogos. Parabéns a todos aí que ganharam suas premiações nas categorias de mídias. Vocês fizeram um trabalho incrível, então o Covil tá mais que merecido, tanto no podcast, também quanto no audiovisual. A categoria mídia escrita com o Kaká do EA Tem Jogo, então parabéns novamente, Kaká, certo? Então esses aqui foram os resultados do Prêmio Ludopedia 2018, que teve a cerimônia no sábado do evento. Lá foi muito legal, eu tava muito nervoso, mas foi muito legal ainda acompanhar a entrega do prêmio. Começando aqui o mercado internacional, eu vou aqui listar algumas novidades também que foram divulgadas nesse período. Teve muitas novidades, mas o mercado ainda estava meio morno, mas a primeira aqui que eu separei foi da editora Paizo, né? Ela anunciou para esse ano uma nova edição do jogo Pathfinder, jogo da aventura, que aqui no Brasil foi divulgado, foi publicado pela Devir, e lá fora ela vai se chamar Pathfinder Adventure Card Game Core Set, né? Ela tá prevista para esse ano. Essa nova versão, né, ela vai ter toda uma reformulação, questão da arte dele, então por enquanto não tem muitas informações, só tem dito que algumas expansões serão publicadas juntos com esse Core Set, né? Pode ver que o Core Set já tem de 1 a 4 jogadores, e pra você comprar os Busters e... Não necessariamente Busters, mas aventuras complementares e set de personagens, você vai comprar no molde mais nesse sentido, de expansões e tudo mais, pro Pathfinder de card game, né? O antigo Pathfinder chamava Rune Lord, alguma coisa assim nesse sentido, e agora vai vir nesse formato. A outra notícia que eu separei aqui foi da editora Renegade Game Studios, e ela anunciou um jogo chamado Eternal Chronicles of the Throne. Ele vai ser um jogo dos mesmos criadores de Clank, né? O Clank que chegou aqui no Brasil pela Conclave. E esse jogo vai ser novamente um deck build, né? Um jogo de construção de baralho, destinado para 2 a 4 jogadores. Tá previsto para o mês de agosto desse ano, certo? E esse título, ele vai ser um CCG, né? Ele vai ser um jogo colecionável. Apesar de ser deck build e tudo mais, um deck build colecionável pode ser interessante. Eu não sei necessariamente se ele vai ser competitivo no nível, assim, jogador contra jogador ou contra um cenário, mas até o momento você vai summonar os mais diversos aliados para enfrentar os seus oponentes, né? Se for um CCG, vai ser interessante, porque se bombar estilo Magic, é difícil, mas quem sabe, vai ser legal ver a galera mudando todo esse conceito, porque o deck build tem toda aquela questão de você formular estratégia e tudo mais, e vamos ver, né? Porque normalmente você tem um mercado de compras e você escolhe qual carta você vai comprar, e talvez o deck build dele seja no estilo de Magic, né? Que você faz o deck antes de jogar, não durante a partida em si. Vamos aguardar mais informações para o mês de agosto desse ano. A próxima notícia que eu separei aqui foi da Stonemaier Games. Ela já havia anunciado rumores, né, em relação a um tabuleiro modular, e ela confirmou isso nessa semana, de um tabuleiro modular de Scythe. Tá previsto pro próximo trimestre desse ano, e esse conjunto, ele vai ter um mapa dupla face, ele vai ter 4 espaços onde você vai seria 4 peças de dupla face, que contém 7 tiles, cada uma delas, né, vai ser umas peças maiores assim, que vão representar os tiles onde não tá preenchido, e com isso você monta o mapa para você jogar a partida. Além disso, vai vir 8 fichas de bases para as facções, 8 bônus de estruturas, um livro de regras, porque vai ter uma regra específica para essa montagem desse tabuleiro, e a regra para jogar solo com automa renovado para essa versão modular. E, novamente, aqui mais premiações. Dessa vez, foi indicações à premiação do Origins Awards 2019. Origins Awards é um dos prêmios também mais importantes da indústria de board games no momento, que vai ser o resultado durante a cerimônia, no dia 15 de junho desse ano. E foram selecionados na categoria de board games os jogos Brass Birmingham, Chronicles of Crime, que, aliás, fica aí, eu sei que teve um vazamento. Teve alguém no, na comunidade brasileira que entrou em contato com a editora lá de fora e disse que esse jogo vai vir pela Galápagos. Então, por enquanto, não é uma nota oficial, mas tem chance. Continuando aqui, além do Brass Birmingham, do Chronicles of Crime, nessa categoria foi indicado também o Crypt, o Everdell, o Gizmos, o Pulsar 2849, o Rising Sun, o Root e o Space Base. Na categoria de card games, os indicados foram Anatomy, Flux, Choose Your Own Adventure, House of Danger, Dark Souls The Card Game, o Get the MacGuffin, Maiden's Quest, The Might e o Villainous. Na categoria de jogos colecionáveis, Card Fight Vanguard United, Dragon Ball Super, Heroclix X-Men Xavier School, o Keyforge, o Lightseekers, o Magic the Gathering com o booster, né, com o bloco Dominaria, o Pokémon Forbidden Light Buster, o Star Wars Destiny com os boosters do Legacy, Warhammer Age of Sigmar Champions e Yu-Gi-Oh! Com a coleção lendária do Kaiba. Jogos de família, os selecionados foram The Climb, o Echidna Shuffle, The Man's Sky Capper, o Pantone The Game, o Spy Club, o Strawberry Ninja, o Super Kitty Buggy Slap, o T-Dragon Society Card Game e o And I Dream. Jogo de miniatura aqui foi o Fallout Wasteland Warfare, o Kill Team, o Kings of War Vanguard, Necromunda, o jogo de miniaturas da Crônicas de Gelo e Fogo e Star Wars Legion. E tem outras categorias aqui, na questão de RPG, que eu não vou citar aqui, até porque não é o caso, e também até acessórios e tudo mais. Então esses que foram os jogos selecionados para o Origins Awards 2019, que será divulgada o resultado durante a cerimônia no sábado, dia 15 de junho desse ano. Então aguarde mais informações e vamos lá pro Kickstarter. Aqui no Kickstarter eu separei 4 destaques. O primeiro deles é um jogo assimétrico de civilização com mecânica de alocação de trabalhadores. Esse jogo chama Era of Tribes, né? De 1 a 4 jogadores, um jogo de civilização, onde você vai controlar a sua nação ou sua civilização ao longo de vários períodos históricos. E nesse jogo você vai jogar de forma assimétrica entre os outros jogadores. Você vai desenvolver, você vai expandir, você vai descobrir, você vai interagir com outros jogadores, né? Seja militar, seja de forma diplomática. Entrega no Brasil e o custo de envio é de 30 euros, né? O custo do jogo em si é de 53 euros, praticamente 60 dólares, e a versão Deluxe, ou King's Edition, 66 euros, custando 75 dólares, certo? Então, esse aqui é o Era of Tribes, é um jogo pela Black Beacon Games, que até o momento já arrecadou aqui 39 mil dólares, dos 16 mil que eles pediram, faltam 25 dias para o final da campanha, e tem um pouco mais ali de 650 apoiadores. A próxima campanha que eu vou separar aqui é do Space Race, pela editora Board Cubator. Esse jogo é um jogo de engine building sobre a corrida espacial e ele tem uma arte muito da hora. Fora que o tabuleiro já é uma, como se fosse um projeto, né? Aquela folha de projeto azulzinha e tudo mais. A arte, a galeria de arte das cartas, cara, é muito, muito da hora. Você não tem noção, é muito legal. A versão normal dele atende de 1 a 4 jogadores. Claro que você pode pegar a versão Deluxe, que atende até 5 jogadores. Fora que a versão Deluxe te dá as miniaturas dos foguetes e tudo mais. E como ele é um jogo que você vai fazer na construção de a Engine Build, você vai fazendo novamente uns combos e tudo mais para você desenvolver a sua corrida espacial. Para você adquirir a versão normal é 40 euros, praticamente 45 dólares, e a versão Deluxe 60 euros, aproximadamente 67 dólares, certo? Não tem restrição para entregar no Brasil, então tá entregando e o custo vai ser de 26 euros, e se você comprar duas cópias, o frete da segunda fica apenas por 16 euros. Então vou deixar o link aí para vocês. Em relação à campanha, faltam 15 dias, eles pediram 28 mil, atualmente está em quase 127 mil arrecadados, com mais de 2 mil pessoas apoiando a campanha. O próximo Kickstarter que eu separei aqui é do Trickshot, né? Pela editora Wolf Designa. Ele é um jogo tático de 2 a 4 jogadores sobre Rock no Gelo, né? Um jogo tático de movimentação. Fora que a arte dele é muito, muito legal. Ele tem diversas miniaturas que são esculpidas nessa arte. A capa dele é muito bonita porque é uma coisa bem cartunesca. Fora que as miniaturas ali que eles estão mostrando novamente pintadas e tudo mais, fica muito legal. Ele é um jogo que usa cartas, usa os dados para você fazer a questão dos lances e tudo mais. E a estimativa de partida dele é de 30 a 90 minutos. A mecânica dele é bem simples pelo que eu vi de gameplay, umas informações, certo? E o custo para você adquirir o jogo é de de $59 a caixa básica, mas se você quiser as miniaturas já pré-pintadas, você pode conquistar por $80, certo? São 12 miniaturas que você pode adquirir pra você jogar o Trick Shot. A arte dele lembra muito... É bem legal porque parece uma logo de um time. Ele pediu $15 mil, atualmente tá em 67 mil arrecadados, faltam 22 dias para o final da campanha, com um pouco mais de 900 apoiadores. Links na postagem. E por fim, o último que eu coloquei aqui é da versão deluxe do jogo Clinic, pela AV Studio Games. Esse jogo já havia sido lançado anteriormente de forma independente pelo autor, pelo Alban Viard, e ele foi lançado em 2014. Aí a AV Studios aproveitou e relançou, né, tá com essa versão deluxe no Kickstarter. Ele vai ter ilustrações do Ian O'Toole, né, com novos componentes e também expansões. Atualmente a campanha ela pediu $30 mil para financiar, já foi financiada e ela está em mais de 110 mil arrecadados, faltam 23 dias para o final da campanha, um pouco mais de 1.150 apoiadores já na campanha. Para você adquirir o jogo é $59, se você quiser adquirir com a expansão é o valor é de $99, aí você pode adquirir também com outros jogos da editora, né, o Card City XL, também com Trains Away e outras coisas que a editora foram publicando com várias vantagens ali, pledges que você pode fazer. A entrega no Brasil está custando $20, mesmo você pegando com a expansão vai custar $20, e aí se você pega com outros jogos e tudo mais, esse frete vai aumentando, certo? O link vai estar na postagem, lembrando, faltam 23 dias para o final da campanha. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Espero que vocês tenham curtido esse formato mais rapidinho aqui. Não gravado ao vivo, infelizmente, por conta de limitações técnicas. Lembrando, esse podcast ele vai ter um breve ato até o início ali do mês de junho, onde eu vou botar com algumas novidades por aqui. Vai ter hiatos tanto nos podcasts em gerais do Jogatina BG, por conta de motivos pessoais e tudo mais. Em junho a gente volta com força total e quem sabe com outro braço apoiando o Jogatina BG, certo? Bom, gente, eu vou ficar por aqui nessa edição. Abraços e até o próximo turno. Tchau!